Deus, nós pedimos ao Senhor que durante esta ministração, Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. O que nós queremos é conhecer mais ao Senhor, conhecer mais Tua Palavra. Porque o Senhor diz que ao Te conhecermos seremos libertos. Teu profeta diz que perecemos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós queremos conhecer mais de Ti, Senhor. Pedimos a revelação do Teu Espírito Santo no nosso espírito, transformando cada palavra, cada frase, cada assunto que vamos estudar em vida, vida dentro de nós, que transforma para a glória do Teu nome, Jesus. Assim oramos e Te pedimos, agradecidos, porque sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria pedir você que orasse por você mesmo. Põe a mão sobre a sua mente e declare: Senhor, a minha mente pertence a Ti. Eu vou receber com a minha mente a Tua Palavra, mas é o Teu Espírito Santo que vai trabalhar no meu espírito para que tudo o que o Senhor me fizer entender seja aplicado na minha vida. A minha mente está livre, liberta, nenhuma fortaleza, nenhum raciocínio, nenhuma seta, nenhuma cegueira prevalecerá ante o poder da Tua Palavra vindo na minha mente. Ore ao Senhor assim, declare isso a Ele. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, começa dizendo assim: pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Voltando atrás um pouquinho no primeiro capítulo, versículo 18, nós lemos: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Todo aquele que diz que as coisas da Bíblia, as coisas de Deus, é loucura, são coisas ilógicas, irracionais, são mentira, são engodo, engano, são as pessoas que estão perecendo. É o que a Bíblia diz. Todos aqueles que perecem tomam a palavra de Deus como loucura. Mas para todos aqueles que são salvos, Deus vai revelando, e a palavra de Deus é o poder de Deus, porque a palavra é Jesus. Quando Paulo, nestes versículos que lemos, diz para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, Paulo está falando de um conhecer que começa desta forma que nós estamos fazendo nesta tarde, que é estudar, mas culmina num conhecimento experimental. É como alguém na aula de pintura que aprende que misturando o amarelo com o marrom, ele vai ter um verde. Aí ele sabe disso, mas até ele aprender a fazer o verde, ele tem que experimentar muitas vezes as proporções. Então são dois níveis de conhecimento. Um é o conhecimento teórico, intelectual, ouvir falar. O outro é o conhecimento experimental. O conhecimento que Paulo está dizendo aqui é o conhecimento experimental, mas ninguém experimenta Deus sem o conhecimento logos, o conhecimento intelectual, a busca. Porém, a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Então é necessária uma intervenção de Deus salvando a nossa vida. E às vezes essa intervenção começa salvando de uma situação diária. Às vezes alguém começa a ter um entendimento maior de Deus porque Deus está vindo para salvar de algum problema localizado. E à medida que Deus vem, ele vai trazendo discernimento, salvação, e os que são salvos começam a compreender os mistérios de Deus. E como nos primeiros versículos que nós lemos, os mistérios de Deus são conhecidos exclusivamente pelo Espírito de Deus. O Espírito do homem só compreende as coisas do homem. Por isso nós vemos pessoas talentosas, pessoas que dominam tantas áreas da ciência, das artes, de tantas áreas da atividade humana, mas não dominam nada sobre as coisas espirituais. São completamente ignorantes no tocante às coisas espirituais. É exatamente por causa desse princípio que Paulo ensina. Só o Espírito de Deus sabe todas as coisas de Deus. Então é necessário que o Espírito de Deus venha ao nosso espírito para que nós passemos a entender as coisas de Deus. Agora veja o conflito. As nossas coisas terrenas, elas só podem ser resolvidas por Deus. Por mais que nós possamos dominar o conhecimento das coisas humanas, terrenas, nosso conhecimento é insuficiente para resolver. A prova maior é a própria medicina. O médico entende de tudo. Dos nervos, dos neurônios, do cérebro, dos vasos sanguíneos, do coração, das enfermidades, que remédio tem que dar, como tem que ser a intervenção cirúrgica, que horas tem que ser, como faz. Ele passa 12 horas, 15 horas, 18 horas, 20 horas em cima de um corpo, operando, fazendo uma cirurgia e dominando tudo aquilo ali. Mas, na verdade, ele não tem poder algum sobre aquela vida. Ele não sabe por que surgiu aquela enfermidade. Ele não sabe se aquela vida vai viver realmente. Ele não sabe se os procedimentos corretos que ele aplicou vão verdadeiramente dar resultado. Então, nós temos uma quantidade imensa de pessoas que entram para cirurgias complicadíssimas, pagam um preço caríssimo em cirurgias muito complexas e, por fim, morrem. Porque, por mais que o homem domine as coisas do conhecimento humano, só a intervenção divina resolve os problemas do homem. Da mesma forma, o empresário, por mais que ele domine a economia, por mais que ele domine as finanças, por mais que ele domine o negócio dele, chega uma hora de tanto problema que ele não consegue, mesmo com muito know-how, ele não consegue resolver seus problemas. Por mais que ele entenda de mulher, de relacionamento, de amor, de casamento, chega uma hora que ele não consegue resolver os problemas dele. Então, não adianta muita coisa o conhecimento humano, a sabedoria humana. O espírito do homem entende as coisas do homem. Podemos estudar e compreender todas as coisas. Mas para resolver as coisas do homem, só o Espírito de Deus. E aí é que nós nos pegamos, muitas vezes, de pés e mãos atados, sem força, sem rumo, cegos no meio de uma tempestade que está dilacerando nossa vida, porque a gente não sabe o que fazer, por mais que tenha conhecimento humano. E Paulo vem explicando, só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, então só existe um caminho, nós deixarmos que o Espírito de Deus venha habitar no nosso espírito. E isso começa pelo conhecimento. Por isso que a primeira artimanha do diabo é fazer com que alguém ridicularize um cristão que estuda a Bíblia. Isso acontecia até em níveis muito mais explícitos. A própria igreja chamada cristã romana proibia as pessoas de ler a Bíblia. Porque o diabo sabe que a partir do momento que nós começarmos a estudar a Bíblia, virá revelações de Deus. Virá a intervenção de Deus e nós começaremos a ter do Espírito Santo de Deus o conhecimento das coisas de Deus para resolver não só as coisas humanas, mas as questões da nossa vida espiritual e as questões da nossa vida eterna.